Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Mariana Ginter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, e vou falar hoje sobre como funcionam as vacinas, um tema que tem gerado muita desinformação e, consequentemente, muitas teorias da conspiração e fake news nesses últimos dias. As vacinas são feitas a partir de micro-organismos que podem causar doenças, sejam eles vírus ou bactérias. E seu objetivo é ensinar o nosso organismo a produzir sua própria defesa contra aquele agente infeccioso. Nós possuímos defesas, agentes estranhos ao nosso corpo, desde que nascemos. É o que chamamos de imunidade inata. É a nossa primeira forma de defesa. Mas para alguns agentes, precisamos de uma defesa mais específica. E é aí que entram as vacinas. E elas funcionam da seguinte forma. No momento em que a vacina é inserida no nosso corpo, ele reconhece essa substância estranha e começa a produzir anticorpos para combatê-la. Assim, ficamos com um estoque de anticorpos específico para aquele micro-organismo. E quando entramos em contato novamente com ele, teremos nossa defesa agindo imediatamente e, portanto, não adquirimos a doença. Essa resposta de anticorpos não é eterna e é por isso que muitas vezes precisamos de um reforço da vacina. Para a Covid, ainda estamos entendendo como funciona esse sistema de defesa, pois alguns pacientes infectados não têm produzido anticorpos em grandes quantidades. E mesmo quando produzem, essa quantidade tem às vezes diminuído em um tempo relativamente curto. Muitos cientistas em laboratórios em todo o mundo estão trabalhando para produzir vacinas eficazes para combater a Covid. E muitas notícias falsas vêm acompanhando esses estudos. Precisamos ter em mente que produzir uma vacina não é uma tarefa simples e requer uma série de etapas. De um modo geral, a produção de uma vacina inclui 4 fases. A fase 1 é a fase onde se testa a segurança da vacina e seus possíveis efeitos colaterais. A fase 2 é a fase onde se avalia a resposta imune dessa vacina, ou seja, se ela consegue gerar a produção de anticorpos em quantidade suficiente para combater o vírus ou a bactéria para a qual ela foi criada. Passadas essas 2 fases, vem a fase 3, onde se testará de fato a eficácia da vacina. Uma vez demonstrada a eficácia, o fabricante obtém um registro sanitário e pode passar a disponibilizá-la para o público, ao que chamamos de fase 4. Algumas vacinas para a Covid já se encontram na fase 3, que é a fase mais crítica da produção. E por isso mesmo é muito importante que acompanhemos de perto e com bastante cautela esses resultados. Por enquanto, seguimos torcendo pela vitória da ciência contra o vírus e fazendo a nossa parte, nos protegendo com máscaras e higienização e praticando o distanciamento social. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.